atirador. Versão brasileira. Telecine. Hoje à noite vamos chamá-lo de Bolas de Fogo. É isso mesmo. Nada mal. Ei, Steve, agora que você está indo para o exército, pode vai me devolver os 20 dólares que me deve? Até mais, Mike. Até mais. Até. Ei, cuide-se bem, meu amigo. Obrigado. Até logo, pessoal. Até logo. Fred. Oi, Mike. Oi, Mike. Obrigado, hein? Já ouviu falar do Romano Feliz? Eu não. Quem é? Ele era gladiador. Vamos lá, Stan, embora. Stan. Ei, Stan, vamos! Ei, Johnny, até mais. Vamos embora. Até uma próxima vez. Vê se me manda uma carta. Boa sorte, tchau. Até mais. Estamos indo, cara. Até a próxima. Vá com calma, não vai levar um tiro por aí, não é? Não, eu não vou. Tchau. Tá bom, Nick, boa sorte. Ei, Mike, cuidado, hein? E boa sorte. Mate alguns por mim. Pode deixar. Axel! Ei, vamos! Ei, olha lá, você é um idiota! Stanley, cretino! Ah, você é um imbecil. Ei, Sandy, sai daí, rapaz. É, vamos, Vicente, você já está vindo, vamos. Você ainda é um bastardo muito feio, Stanley. Boa sorte, Stanley. Ei, Axel, pega o Stanley. Vamos logo, Stanley, vamos logo, rapaz. Vamos logo, rapaz. Devagar, devagar. Vambora. Muito maduro. Muito maduro. Pessoal, pessoal, olha lá em cima. O quê? Veja lá em cima, pessoal. O quê? Onde? O que é aquilo? Ah, sim. Meu Deus, sabe o que é aquilo? São os cachorros do sol. Mas o que é que significa aquilo? Significa uma bênção para o caçador enviada pelo grande lobo dos seus filhos. De que você está falando, hein? É um costume índio. Está sempre brincando. Stanley, eu ia brincar com uma coisa dessas. Sabe, Mike, tem horas que só um médico pode entender você. Isso é um presságio. Sabia que podemos ter uma grande viagem de caça esta noite? Mike, não sei de onde você tira esse monte de besteira. Ei, espera aí um minuto. Vocês estão pensando em caçar hoje à noite? Ah, hoje à noite não. Eu vou me casar hoje à noite e vocês querem ir caçar? A gente legaliza a sua situação e aí enfiamos você na cama com a Angela, certo? Vocês são uns malucos, sabiam? Isso não é ruim. Vocês são todos loucos. A vida acabou pra você. Você vai se casar e a gente é que tá louco. Não se preocupe, está tudo bem. Vamos ficar aqui, estaremos do seu lado, todos nós, certo? Estou certo? Tá certo. É isso aí. Tá, obrigado. Vamos lá, moçada, eu pago a primeira rodada esta manhã. Ei, Steven, se precisar de ajuda esta noite, fique à vontade para me chamar. Oh. Olha aqui, ô Stanley, às vezes você quer ser engraçado, mas não consegue, sabia? Dedos ansiosos. Lábios de mel. Axel, você é um poeta regular. Eu não podia mais concordar com você. É daí. Vamos. Aceito. Oh, meu Deus. Eu ainda não acredito nisso. Meu próprio filho com uma garota estranha. E não tão magra. Entende isso? Nem uma garota magra. A próxima coisa que eu sei é que vai para o Vietnã. Meu Deus. Eu não entendo, padre. Eu não entendo. Eu não entendo mais nada. Nada. Por quê? Por quê? Pode me explicar? Alguém pode me explicar? Meu Deus, padre, me ajuda. Calma, minha filha, tenha calma. Não se desespere. Tudo vai se resolver. Não chore. Eles vão ser felizes juntos. Não chore, tenha calma. Passe ele por dentro. Você não vai conseguir. Deixe cala a boca, estou tentando me concentrar. É o seu carro contra o meu caminhão. Hoje é seu dia de sorte. Você não vai conseguir. Olheiroso Mike! Ô, Axel! Olha aqui, estou me chamando de volta. Droga! Eu não queria tirar vantagem sobre você, sabe? Axel! É um milhão contra um tiro e uma coisa certa. Não, não existe essa de coisa certa. É? Viu aquela, irmãozinho? Viu só aquela? Tudo bem, hein? Oi? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem, né? Não vou ficar com o meu dinheiro, não. Pega o dinheiro dele, o meu não, hein? Tá bom. Obrigado aí, uma Kessler e uma Rolling Rock. Uma Kessler e uma Rolling Rock. E tem uma pequena aí. E Deus, meus amigos, aqui é minha calorosa saudação. Ei, eu aposto 100 dólares como os Eagles não vão cruzar os 50 no segundo tempo e que os Steelers irão vencer. Eu aposto mais 20 como quatro jogador do Eagle usa vestido. Feito! Tirem o seu dinheiro no balcão, bebida por conta da casa. Opa! Talvez a gente deva colocar umas coisas. Assim, tá bom? Levante mais um pouco, eu acho. Você também não acha? Não. Abaixe, abaixe. Não, abaixe, abaixe. Oh, que bolo bonito. Oh, coloque aqui isso, assim. O bolo está muito bonito. Oh, eu não esqueci. Ah, você também, eu não esqueci. Vamos, Isabel. Oh, Tom, você também, vamos. Oh. Oh, obrigado. Deixar todos os carros da cidade com o pneu furado. Todos eles. Oh, papai. Ah, vou fazer sim. Eu sempre faço o que digo, agora garota. Vamos, papai, vamos. Todos eles. Oh, como um mar. Um mar de pneus furados. Vagabunda. Todas vagabundas. Eu as odeio. Pai, não! Não, vagabunda de mundo! Eu vou furar todos os pneus. Que eu vou te dar uma surra. Toma, segura aí. É a minha vez, não é? Ah, vamos lá, John. Limpe a mesa. É isso. Essa é boa. Isto é. É a minha vez, sabe? Calminha, não precisa ficar tão relaxado. Come on. Ora, vamos. É um animal. E qual é? Qual é? E larga, vai. Sua mãe, que rezou por você toda a vida. O seu coração é tão... Droga! Droga! Coração está tão frio para fazer isso com a sua mãe que rezou por você toda a vida. O seu coração é tão cruel e tão insensível que você se casa com essa garota. É, eu vou pra libertar. E ela comigo. E vai com esses monstros. Quando eu voltar pra casa, mãe, a senhora vai ver. Monstros pra lá. Vai ser um voo, mãe. Que um voo pra libertar. Que voo, coisa nenhuma. É, um voo. Vamos embora. Eu amo Ângela. O quê? É, eu amo Ângela. E ela também me ama. Use uma chave hoje. Oh, mãe, não se usa enxape com jaqueta. Eu não vou usar enxape nenhuma com jaqueta. Enxape! Está tentando se parecer com um príncipe? Como tentando? Já devia ter feito isso há muito tempo. Assim teria servido. Eu sei. Então por que não fez? Porque eu esqueci. O quê? Pelo amor de Deus, Mike. Steven vai se casar em algumas horas. Eu não sei o que estamos fazendo falando sobre caçadas antes de irmos para o exército. Essa coisa toda é loucura. Vou dizer uma coisa. Se eu soubesse que a minha vida fosse terminar nas montanhas, ficaria feliz. Mas isso tem que estar em sua mente. O quê? Um tiro? Dois é besteira. Eu acho que um tiro a mais não é exagero, Mike. Você tem que pensar em um tiro. Um tiro é o necessário. Um viado deve ser acertado com um tiro. Eu tento dizer isso às pessoas, elas não ouvem. Pensa mesmo no Vietnã? Penso? Eu não sei. Eu estou pensando no veado. Ir para o Vietnã. Eu gosto das árvores. Sabia? Gosto do modo que as árvores estão nas montanhas, todas diferentes. O modo que estão. Eu pareço um imbecil, não é? Sei que você é o único cara com quem eu caço, sabia? Gosto de caras com movimentos rápidos e agilidade. Não costumo caçar com imbecis. Bom, quem é imbecil? Quem você acha que são imbecis? São todos um bando de imbecis. Mas gosto deles. São grandes caras, mas... Sabe, sem você eu caçaria sozinho. Sinceramente, é o que eu faria. Bom, você é um cara doido. Sabe disso? Você é um maníaco. Um louco controlado. Eu só não gosto de surpresas. Cadê o pé? Não é assim. Deixa que eu mostro. Viu só? Ah, não força. Parece mentira. Então, agora eu sei por que ainda não está jogando no Steelers. Você sabe? Não. Sabe que eu adoro carro de bike? Alguns carros não prestam mesmo. Isto é, você nunca sabe onde vai parar com um carro desses. É. Ele me faz sentir seguro. Oh! O que você está fazendo? Oi? Axel está deformando o porta-malas do carro do Mike. O que está fazendo? Axel! Saia da aqui. Pegaram os ferros. Mas estão ali embaixo. O que, que vocês vão fazer? Pente-se. Todo coloque isso. Tem que usar isso. Que jaqueta. O que, é que você está fazendo, hein? Ficou preso um milhão de vezes. Não é engraçado, não. Bonito, é. Não é, não. Tudo pronto. Obrigado. Não! Vamos! Vamos! Mas você não pode nem se sentar. Axel! Axel, vamos, sente-se. Você não pode nem se sentar. Linda, o que houve? Eu ia buscar você. Oi. O que houve? Ele me bateu. Linda. Não! Linda, eu quero perguntar uma coisa a você. Linda, espera um pouco, espera um pouco. Você não vai fugir de mim, Nick, assim. O que é isso no seu rosto? Nick, você e Michael, vocês vão embora daqui a 2 dias. Eu estava pensando se poderia usar essa casa para morar. Claro. Eu queria pagar a vocês dois. E eu estava pensando... Peraí, você está falando de quê? Eu quero pagar, Nick. Ah, meu amorzinho, você está falando comigo. Você sabe há quanto tempo nos conhecemos? Quanto tempo? Eu não sei. Steven, é de sua livre e espontânea vontade receber essa mulher como sua esposa, Angela, que está diante de você? É, sim, senhor. Você não tem compromisso com mais nenhuma moça? Não, senhor. E você, Angela, é de sua livre e espontânea vontade receber este homem como seu marido, Steven, que está diante de você? É, sim. Você não tem compromisso com nenhum outro rapaz? Não tenho, não. Is the kingdom of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and ever and unto ages of ages. Ei, tirou a beata? Para com isso. Thank you. fila! Muito importante a fazer. Quem tiver um Impala branco, queira fazer o favor de tirá-lo de lá. Está bloqueando o caminho. Atenção, por favor, quem tiver um Impala branco, está bloqueando o caminho. Um Impala branco, senhores. Por favor. Querem dar as boas-vindas e oferecer a vocês a festa de casamento. E principalmente para Mike e Nick, que também vão ao Vietnã com Steven, servir ao seu país com muito orgulho. I want to hold you so much at long last. sou o melhor dançarino do mundo. Tudo bem. Não sou, não. É, você dança muito bem. Você quer uma cerveja? Responda, quer? Quero, sim. Claro. Que tipo de cerveja você quer? O quê? Eu não sei. Que tipo de cerveja não, você quer? Uma, não faço questão. Eu vou pegar um Rolling Hop. Ah, é. É uma cerveja boa, é melhor por aqui. Ah, é, é, é um claro. Rolling Hop, hein? É, sim. Eu volto logo. Vamos brindar. Um brinde à noiva. E à noiva. Linda, vem, vou apanhar cerveja. Olha, eu quero... Desculpe. Desculpe-se. É, Jerry, me dê duas Rolling Hops e me dê uma Kessler também. Tudo bem. É um casamento, não é? Você devia estar lá se divertindo também. Você gosta muito do Nick, não é mesmo? Alguém deseja mais alguma coisa? É. Desculpe. Eu vou te beijar. Ai, eu vou bater em você. Eu vou bater. Solta. Quer transar ou brigar? Edson! Com licença, eu acho que vou dançar com a moça, se não se importar. Você já o conhece há muito tempo? Ah, estou me divertindo demais mesmo. Viu o que aquele desgraçado está fazendo? Ele está com a mão no traseiro dela. Mas como só o casamento? O cara, olha só, ele faz de novo, cara. John, eu vou tirar a arma da filha. Vamos, cara. Você me machucou, senhor. Me bateu bem aqui, me machucou. É, Você é maluco? Essa não. Esse estranho é louco, hein? Por que eu sou maluco? Tô dizendo que ele é louco. Acho que hoje. Ô, periquito verde! Não brinco com ele. Ei! Pico! É um drink esse homem aí. É. É um bom drink, hein? Ei, senhor! Senhor! Nos ajude, Lávia! Nos ajude, Lávia! Ei, não, não, não, problema. Eu não vou falar com o homem. Eu quero falar com o homem. Nós vamos até lá. Senhor? Mike Bronski. Oi. Nick. E esse é o noivo, Steve? Sou o melhor homem. É. Nós vamos pra lá. Eu como espero é que eles é lá? As balas passam. É isso. A luta é pior, né? É, isso mesmo. Não. Não enche. Não enche? O que foi que ele disse? Ele disse, não enche. É, não enche. Não foi enche. Que eu pensei. Não enche. Bom, como é lá, hein? Pode nos dizer alguma coisa? Não enche. Não enche. Tá bem. Não enche. É. Não enche. Não enche. É isso aí. Ei, ei, oi. Peraí. Encher quem, hein? Ei, encher quem? Peraí. Encher quem? Diz. Ei. Vem cá. Mas quem é esse cara? E quem é que sabe? É, parece o imbecil da montanha. É. Deu mais um drink a ele, Jerry. O mesmo, hein? Ei, periquito. Periquito verde. Quer se casar comigo? Quero. Quer mesmo? Sim. O que eu quero dizer é que quando voltarmos do... Se nós voltarmos do... Eu não sei o que todos vemos. O que se passa pela sua cabeça sai pela sua boca. Angela e Steven. Se não derramarem uma gota, é boa sorte para o resto de suas vidas. Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Sem tornar! Olha, não ligue para o que o Stan diz. Esqueça isso, tá? Esqueça o que o Stan diz. Ele é muito linguarudo. Ei, dá um tempo, cara. Ei! Sabe o que é? É que eu nunca fiz nada com a Angela, Nick. É isso aí. Ótimo. Isso é ótimo. Olha aqui, Nick, esse era o meu único segredo, entende? Não, não é nada, não é nada. Esqueça isso, rapaz. O que, que eu vou fazer quando ela tiver neném? Isso é papel da Ângela, não é? Deixa tudo por conta dela. Razão. É só deixar correr. Com quem está preocupado? Fique feliz, rapaz. Feliz. Vamos, vamos. Saia daqui. Não queremos mais ver você. Olha só esse maníaco. Eu encontro com você segunda no trem. Tudo bem. Dirija com cuidado, tá? Não sabia sobre a Ângela, sabia? Ah, isso é besteira. Sabia? Ah, é besteira. É besteira. Né? É besteira. É besteira. Já disse, acontece que eu sei é a verdade. É besteira. Eu sei a verdade. É besteira. Escuta, você quer apostar comigo? É então, besteira. Então sabe o que você faz? Enfia o dinheiro na boca, rapaz. Neném! Não é isso! Ei, vocês! Não é isso! Não é isso! Eu devo estar ficando maluco. Devo estar ficando maluco? Eu não sei. As coisas estão indo tão rápido. Cara, cara. Henrique. Acha que vamos voltar? Do Vietnã? É. Sabe de uma coisa? Tudo isto aqui é maravilhoso. Eu adoro este lugar. Eu sei que pareço um maluco. Você é maluco, sabe? Se acontecer alguma coisa, Mike. Isso é, não me deixe lá. Você não pode. Você não pode me deixar lá. Tem que me prometer isso, Mike. Ei. Não, cara. Você tem que prometer agora. Agora. Escuta, Nick. Hã? Tá certo, amigo. Aquece Jerônimo! Jerônimo! Salte com seu paraquedas, cheque as cordas da descida. Que tal uma droga? Essa é a música da Esquadrilha da Fumaça. Jerônimo! Seus idiotas barulhentos! Estou descendo! Estou descendo! Me deixe livre! Me deixe livre! Eu não me lembro do resto da letra. Também não adianta lembrar, eu acho que não. Eles são os idiotas. Covarde, covarde! Puxa vida, fiquei assustado. Não empurre. Que droga. 36 cervejas. O quê? Vamos lá. Está bem, eu vou acabar já, já. Escute, você já urinou e tomou cerveja ao mesmo tempo? Ah. Eu tive uma oportunidade de fazer isso. Ei, espere! Espere aí! Ei, não me deixe! Espere! Droga! São os desgraçados infelizes! Vão para o mesmo lugar que eu? Entra logo. Ah! Isso não tem graça! Agora chega de palhaçada. Chega de brincadeira. Chega de brincadeira. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Não é aqui. Eles mudaram tudo. Eles mudaram isso tudo. Isso acontece todos os anos. Você é cheio de besteira. Quem você disse que era cheio de besteira? Você é cheio de besteira. Estou com fome. Coma isso aí. Ei, Nick, me diz uma coisa. Por que você nunca come? Eu gosto de passar fome. Faz aumentar o medo. Isso não é normal. Ah, vamos lá. Ei, ei, ei. Você é vai meu. Querer isso mesmo. Vamos, seus animais. Você tem toda a razão. Ei, me dá um biscoito. O que é que vocês são, ovos famintos? Ah. Isso é mostarda! O quê? Você colocou mostarda no seu biscoito! Você está falando feito guarda de trânsito. É inacreditável. Vamos, me dê uma cerveja, Mike. Vamos lá. Eu não acredito em vocês. O que é que eu vou fazer com vocês? Isso não era assim. Eles mudaram tudo, de algum modo mudaram. Bolas, a gente não consegue encontrar o próprio Não mexe. Ei, sabem, esquecemos de brindar a Steven e Angela. Steven e Angela! Nossa Lávia! Nossa Lávia! Isso aí! O quê? Olha, não me faça rir, eu estou com a boca cheia. Eu não posso nem levar vocês a lugar nenhum. Você faz vestido, mas não pode levar a lugar algum. Ei, vamos, vamos, que diabo está fazendo? Isso é meu, seu quadrúpede. Seus bandos de imbecis. Vocês não podem nem se movimentar. Eu nem sei o que devo fazer. Ei, não força. Axel, você tem um vocabulário formidável. Ah, não é, chefe. Ei, olha a engrenagem, me deu um risco. E passa minha bolsa. É. Tá ficando frio, né? É. Ei, Mike, tem um par de meias de lã de reserva? Mike, tem um par de meias de lã de reserva? Ah, deixa pra lá, já arranjei. Droga, onde é que estão minhas botas? Alguém aí viu minhas botas? Alguém pegou minhas botas. Eu comprei um par especial. Tá bem. Tudo bem, rapaz. Quem pegou minhas botas pode devolver. Olha, eu tenho uma bota pra você. Pega lá. Ei, Mike. Mike, me empresta seu par de botas, né? Seu par de reserva. Não, Stan. Não? O que quer dizer não? Foi o que eu disse não. Significa não. Amigo emprestável. Você é um amigo emprestável, sabia? Você tem que aprender, Stanley. Toda vez que vem aqui, sempre esquece alguma coisa. Vai ver, ele não gosta da vista aqui de cima. Cada vez que ele vem aqui, ele não tem faca, não tem jaqueta, não tem calças e não tem botas. Tudo que ele tem é essa arma estúpida que ele não larga como John Wayne. Isso não vai ajudá-lo. Que é isso, Mike? Dê as botas para ele. Não mesmo, eu nunca mais vou dar as botas a ele. Nunca mais, e chega. Você é um bastardo miserável, tá sabendo? É? Stanley, preste atenção. Agora já chega. Não quero ouvir mais nada. Já disse, já chega. De agora em diante, está sozinho. Eu já cuidei de você 1 milhão de vezes. Eu já cuidei dele 1 milhão de vezes. Eu não sei quantas vezes já arrumei encontros com garotas para ele e não aconteceu nada. Zero. Sabe qual é seu problema, Mike? Nunca ninguém sabe do que você fala, hã? Agora chega. O que quer dizer isso, agora chega? Isso é alguma conversa de maricas ou conversa de um imbecil idiota? Cala a boca, tá legal? Ih, rapaz, você está em outro astral. Cuidado com essa arma, sabe que... Muito cuidado com essa sabe arma. Sabe o que eu acho? Sabe o que eu penso? Às vezes eu acho você meio efeminado. Vamos embora, rapazes. Na semana passada ele podia ganhar aquela garçonete em boladrome. Ele ganhava fácil, olha só o que fez. Olha o que o desgraçado fez, nada. Só isso. Cale a boca, Stan. Cale a boca. Cale a boca. Pega as botas do Michael e cale a boca. Senão eu vou pra casa. Eu vou pra casa agora mesmo. Ah, rapaz, sai daí. Eu quero pegar minhas coisas. Stan. Eu disse não. O quê? Vai atirar em mim? Hã? Aqui. O que há com você? Sam? Vão pra casa! Vão pra casa! Thank you. inacreditável, Nick. Eu não acredito. Mike? Mike! Meu Deus do céu! Mike! Pense em outra coisa. Calma. Nós não somos daqui. Vai dar tudo certo. Tenha calma. Muita calma, Steve. Muita calma. Vai dar tudo certo. Calma, calma. Eu estou bem. Está bem. Fique firme. Fique firme. Aguente, vamos, aguente mais um pouco. Fique firme. Fique firme. Fique firme. Fique firme. Calma. Mike. Calma. É preciso ter calma. Aguente firme. Aguente bem. Aguente mais um pouco. Estou bem. Fique firme. É preciso aguentar. Não escureça, fique firme. Pense em alguma coisa. Mike. Aguente. Aguente. Vamos. Pense alguma coisa. Pense alguma coisa. Pense em sua casa. É preciso aguentar. Fique firme. Bem firme. Não esqueça. É preciso. Aguente firme. Aguente. Isso. Aguente. Me matar, Mike. Eu não vou conseguir. Você tem que fazer isso. Se não conseguir, eles vão acabar com você. Eles jogam você lá e você vai morrer. Vamos lá, você tem que conseguir. Você pode. Você pode fazer isso, Steve. Você pode fazer isso e vai conseguir. Olhe meus olhos. Vamos, Steve. Olhe meus olhos, Steve. Vamos! Vamos lá, mostra eles que você tem coragem, vamos! Seus sujos, sujos! Vamos, atire em mim! Vamos, Steve, vamos lá! Não. Vamos lá, Steve, mostra a eles que você tem coragem, vamos, não. Steve! Isso, garoto. Garoto. Olha para mim, Steve. Mostra eles. Você ensinou esses bastardos. Ensinou. Não se preocupe. Ensinou. Você pensa que é Deus? Olhe para ele, ele está dormindo. Ele não vai acordar, está sonhando. Mike, o que está dizendo? Estou dizendo para esquecê-lo, Nick. Coloque isso na sua cabeça. Esse temos que brincar com mais balas. Não! O quê? Mais balas. Tem que colocar mais balas na arma. O quê? Temos que jogar com mais balas. Mais balas na arma? Mais balas na arma. Quantas balas a mais? Três. Significa que vamos arriscar, Nick. Mais balas contra Nick, nós dois. Temos que fazer isso. Maluco. Nick, a única saída. Eu escolho o momento. O jogo vai até eu me mexer. Quando começar a atirar, você corre para o guarda mais próximo, pega a arma dele e bate no desgraçado. Eu não estou pronto para isso. Tem que me ouvir. Você quer ficar aqui e morrer? Vamos lá, Nick. Depende de você. Agora só depende de você. Não! Não, sim, sim. Não. Ele ou eu, o que você quer? Escolhe. Escolhe, fique calmo. Ele ou eu, fique calmo. Opa, Nick. Vamos, bandidos! Esses desgraçados! Vamos lá, Nick! Vamos lá, Nick! Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo, Nick! Vamos lá! Vamos lá. Isso mesmo! Isso mesmo! Dá lá! Dá lá! Dá lá! Três, não se preocupe, Nick. Não se preocupe. Em 5 minutos estaremos fora daqui, cara. Nós estaremos fora daqui. É, está bom. Está bom. Você quer jogar, né? Você e eu, hã? Ah. Tá bem. Você quer jogar? Eu vou jogar com você. Vamos lá. Mas não, por favor. Mandou mal! Por favor, mas não. Mal! Estamos perdidos. Vou tirar a gente daqui. Mal! Você tem um cartucho vazio nessa arma. Mal! Um cartucho vazio nessa arma. Vamos! Mal! Mal! Mal! Mal! É desgraçado! Nick, vamos lá, vai dar tudo certo, Nick. Vamos, vamos lá. Vamos, Nick, atire! Você vai morrer! Para, Nick, atire! Não, não, não, Nick, não! Ah, imbecil! Desgraçado! Você vai morrer, Nick, atire logo, vamos! Atire, Nick! Vamos, Nick, atire! Ah, Nick! Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, É, conseguiu. Vai dar mãe, hein? Tanto mal. Está bem. Está bem. Vamos, vamos, venha. Nick, venha! Vamos! Droga! Me ajuda! Me ajuda! Vamos! Steve! Levante! Levante! as pedras, Michael. Mas agora está bem. E as pernas? Michael, toma. E as pernas? Calma, Steve. Michael. Vou tirá-lo d'água. Por favor, Michael. Vem. As minhas pernas. Sim, sim. Vem, Steve. Assim. Calma, calma. Meu braço. Pronto. Eu estou sentindo as minhas pernas, Michael. Calma, Steve. Venha. Venha, Steve. Vai ficar tudo bem. Vai. Você é Nikola Shevotarevich. Você está me entendendo, Nicolas? Você, Shevotarevich, tem certeza? Não. Uhum. Shevotarevich, isso é um nome russo, hein? Não. É americano. Deixe-me ver sua identificação. Isso é seu? É dele. Qual é o nome dos seus pais? Lu. E o nome da minha mãe é... Eva. E qual é a data de nascimento dos seus pais? Temos que tirá-lo daqui. Pensilvânia. Clairton. C-L-A-I-R-T-O-N. Pensilvânia. Tudo bem. É, continua tudo. Sim, é. Tudo bem. Pode deixar. Certo, tudo bem. Não ligo outro dia. Não, deixa pra lá. Tudo bem, deixa pra lá. Pode achar que eu ligo. Ligo assim que puder. Tudo bem. Mas, sim, tá assim certo. Que eu tiver uma chance, eu ligo de novo pra gente conversar. Sai daí, cara. Eu cheguei primeiro. Não, não. Tudo bem. Na semana que vem eu ligo. Eu não sou igual às garotas da sua terra, lá na América. Eu vou lhe dar um tratamento muito especial. Eu vou deixar você louco. É. Não, não, obrigada. Não quero, não, não quero, não. Entra aqui. Tudo bem? Como é que você vai querer me chamar agora? Como é que você vai querer me chamar? Linda. Linda. Igual na sua terra. Não, não, não. Obrigado, obrigado. Vem aqui. Vem aqui, meu bem. Venha. Ei, olhe. Elefantes. Eu tenho que pegar um elefante. Não tenho medo. Não. Eu não posso ficar aqui nesse quarto com uma criança chorando. Venha. Não. Não. Por que você não me paga primeiro? Desgraçado. Você parece perturbado. As pessoas lá dentro fazem isso por dinheiro? É uma quantia muito alta. Eu não posso entrar nesse jogo. Mas eu sempre... Como se diz? Procurei... Por essas coisas diferentes, muito raras. Champanhe? Não. Não diga não. Um homem que diz não a champanhe, diz não à vida. Já viu isso antes? No norte. Ah, sim, claro. Eu tenho que ir. Mas você tem que entrar. Eu insisto. O que você deve temer depois dessa guerra? A guerra é um jogo. Uma bobagem. Eu vou para casa. Naturalmente, eu pago aos meus jogadores em dinheiro americano. Mas, se você preferir marcos alemães... Ou franco suíço. É claro que eu também posso arrumar. Eu posso arrumar qualquer coisa. Você pegou a pessoa errada. Mas você deve entrar. Não, não, não faça isso. Mas eu insisto. Ah! Se você é mesmo valente e sortudo... Henrique! Eu posso torná-lo muito, muito rico. Olha só aquilo. Continue andando, continue andando, continue andando. Você desceu a roda, cara. Eu quero continuar andando, continue andando. O trem está bem ali. Esperem até o Mike eu chegar, né? É ele! É o Mike! Olha aí, fiquem onde estão. Fiquem aí mesmo, eu vou buscar ele. Pessoal, pessoal! Fique aí, ele, o branco e o azul! Eu tenho que resolver isso. O táxi está trabalhando. O que está havendo, hein? É. Não vejo a hora dele ver todas essas coisas. O que houve, hein? Isso é o que houve. Pensei que fosse ele. É, o avião dele deve ter atrasado. Calma, Axel. Você está deixando todo mundo doido, rapaz. Você está bem? Acho que sim. Eu sei que o Nick vai voltar logo. Eu conheço ele, ele vai voltar. Não é, Edson? É isso aí. Direto para a rua principal. A grana é sua, cara. Você está linda. Deixa eu tirar seu casaco. Oh, rapaz, todo mundo estava aqui. Se desencontrou de todo mundo. Eles vão ficar danados quando souberem que estou aqui. Bem-vindo ao lar. Sabe, eu esperava, Michael, que você talvez trouxesse Nick com você. Não. Não. E você soube de alguma coisa dele? Não. Nada. Ele é W.O.L., é tudo que sabemos. Ele vai voltar. Ele nunca escreveu para mim e nunca me telefonou. Talvez estivesse fora. É, talvez. E você, como está, afinal? Estou bem. E você, como está? Eu estou bem. Bem mesmo. Eu estou indo, sabe? Ainda trabalhando no mercado. Há um milhão de coisas para fazer. Tem certeza de que está bem mesmo, hein? Sim, eu estou bem. E os seus ferimentos? Não, não há nada. Foram só as complicações usuais, só isso. Mas soubemos... Mas não foi verdade. Muitos passaram por isso. Eu fiz essa suéter para Nick. Eu não me lembrava do tamanho exato, mas... acho que ele é do mesmo tamanho que você, não é? É. Não. Grande demais. Bom, eu posso consertar isso. O bom dessa linha é que é muito fácil de... de consertar. Oh, Deus! Tudo bem. Tudo bem. Tudo mesmo. Como está seu trabalho? Ótimo. Bom, estivemos para fechar uma ou duas vezes. Eu tenho que trabalhar agora. Tem que ir agora? Tenho. Importa se eu for até ao trabalho? Mas você é tão... estranho. Sempre foi um cavalheiro. Vamos? Está frio lá fora. É. Não estou acostumado. Ah, que bom que estás vivo. Estou tão feliz. Eu nem sei o que estou sentindo. Aí. Olá, como vai? Que bom que está bem. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Felicidades. Vamos. Ah, com licença. Até logo. Linda, eu só queria dizer que sinto muito sobre o Nick. E como eu sei o quanto você o ama e sei que não vai ser mais a mesma coisa, eu só queria dizer isso. Talvez, não sei, talvez não queira falar nisso. garoto novo. É um garoto muito bom. Tudo bem, Mike. Eu tenho que entrar. Bem. Por que não entra comigo? Não. Só para dizer olá. Vamos, Mike, por favor. Só para dizer olá. Eles querem ver você. É só por um segundinho, certo? Ei, olha quem está aqui. É Michael. Olha só, Michael. Michael. Ele não está ótimo, Jenny. Está bonito. Oh, Michael. Obrigado. Bem-vindo, cara. Bem-vindo. Estamos felizes por você estar aqui. E olha só as mensagens. Vocês ali estão lindos, mas não muda as mensagens. Ai, Ellen, vamos. Deixa eu falar, Ellen. Você está lindo. Nós vencemos, obrigado. Nós vencemos. Eu tenho que trabalhar agora. Ah, vamos embora então, Ellen. Até logo. Até logo. Oi, Mike. Michael. Apareça, cara. Até logo, Michael. Obrigado. Tchau. Posso vê-la mais tarde? Pode. Depois do trabalho? Pode. Onde? Em casa? É, em casa. Cerveja no John, amigo. Uma cerveja só? É, uma só. Tá bem, vamos lá. Eu vou lhe pagar uma cerveja. Uma cervejinha. Só uma. Faço. Ei! Falei só, é o Mike. Ei, cara. Como é que você tudo vai, bem, cara? Bem. Onde é que você andava? Onde é que você andava? Preparamos onde você andava? A cerveja, a comida, rapaz. Certo, não é verdade? Exatamente. Bom, eu me cansei. Mas você está de bigode, é? É. Ele está muito bom, cara. Está com cara de homem, né? É, mais ou menos. Vamos lá, vamos até o John. E como é que vocês estão? Hã? Tudo bem, sabe? Como se sente levando um tiro? Não. Isso não dói. Se é o que quer saber. E como você está? Tudo bem? Tudo bem. É. Estou indo. Não mudou nada, não. Só que eu estou ficando mais gordo que um porco. E o Axel aqui está ficando pior do que eu. Ei, Stan, mostra aquela arma para ele. Fala baixo, rapaz. Ah, aquela coisinha que você vive carregando. Onde é que está, hein? Ah, olha aqui. Para que é isso? Para a mesma coisa que a outra. E para que era a outra? Olha, ele é um guerreiro. Ah, esqueça. Ah, vamos tomar alguma coisa. É, vamos tomar alguma coisa. Olha só, estrada de os copos da pia. Quais? Os sujos? Os sujos. Meu Deus. Nossa. Que é que você fez aqui, cara? Venceu a guerra sozinho? Olha só. Só que mal acompanhado. E sem a sua ajuda. Ah, é? Vamos lá. Deixa. Segure aí. Nazdarovia. A você. Nazdarovia, tu. Você, mais. Nazdarovia! Nazdarovia! Nazdarovia! Ei, esperem. Anik e Steve. Anik e Steve. É. Você parece ótimo. É. Como está, Angela? Não muito bem, Mike. Pior, desde que falou com ele. Com quem? Steven, ela falou com o Steve? Não sabia que ele tinha voltado. Meu Deus. Não sabia que ele voltou? Não, não sabia. Ele voltou? Você não sabia? Onde ele está? Onde ele está? Está tudo Deixa bem. Pra lá, John. Onde ele está? Está tudo bem, John. Vai, eu não responda, sei. Diga onde ele está. Eu não sei é onde só me dizer onde eu ele não sei está. Onde está, Mike? Angela não disse. Angela não nos disse. Ei, Mike, ela não quer falar com ninguém. É verdade? É. Soube que Steve está vivo. Onde ele está? Onde está Steve? Onde ele está? Me diga onde ele está. Angela, onde ele está? Onde ele está? Onde ele está? Diga onde. Você tem que me dizer onde ele está. Você sabe? Onde ele está? Cuide-se bem. Aqui. O que você está fazendo? Nada. Pegando minhas coisas, já vou. Quê? Eu já vou indo. Não, não vai não. Olha, eu fiz toda essa comida. Vou fazer um jantar ótimo para você. Não, eu não posso. Mike. Por que não vamos para cama? Não podemos confortar um ao outro. Não, eu não posso aqui, não. Eu tenho que sair. Desculpe, eu tenho que sair. Eu vou... Bem, olha, eu não sei. Eu estou sentindo muita distância. Eu sinto muito longe. Eu vejo você mais tarde. Parece meio estranho vir a um hotel. Sabe o que eu quero dizer, Michael? Mike? Eu aposto 100 contra 1 em Edson. Faz bem. Muito bem. Espera aí, espera aí. Pronto. Uma vez vai melhor. Michael, é por nossa conta. Não, não. Obrigado. Oi, Mike. E então? Como se sente? Eu estou bem. Bem mesmo? Bem. Tem certeza? Tenho. Ei, Linda! O que é que você acha dela, Mike? Eu não sei. Não, diz a verdade, sinceridade, tá bom? Só disse que não sei, está. Ela é bonita? Ela é bonita ou não é? A verdade? É. Não. Não? Não. E você acha ela inteligente? Não. Nem eu. Eu também não acho ela inteligente. Então, o que você viu nela? Sei lá, eu só estou querendo descobrir. E vim aqui perguntar a você. Será que ela é boa na cama? Por que não pergunta a ela? O que aconteceu? O automático do boliche caiu em cima dele. É, ajuda aqui, sim. Calma, que a gente tira você daí. Cuidado com o ombro. Senhor, ele... Calma, tudo bem. Assim. Pronto. Tudo bem com você, cara? Não está bem mesmo? E então, pessoal, o que é que vocês querem fazer agora? Nós vamos caçar, né? Quem perguntou a você? Quem que está perguntando a você? Eu estou perguntando. Perguntando a Mike. Ah, é? Ele vai. Ah, vai. Isso mesmo. Tem vai mulher. Sim. É, foi isso mesmo. Ah, como nos velhos tempos, hein, Mike? Mike, como nos velhos tempos, hein, rapaz? O que, que eu disse para você? Thank you. ser acertado 40 vezes. Se eu estivesse onde você está. Vá pegá-lo, Axel. Vão para o inferno. Que delicadeza. Não, enche. Cristo, que diabos é aquilo? Ei! Ei, Joel! Axel! Eu peguei um! Ei, pessoal! Eu peguei um! O que é que essa estúpida arma está fazendo aqui, hein? No caso. No caso? No caso de quê? No caso de você pegar a sua namorada andando com um lenhador? Diga isso mais uma vez. Diga! Anda, diga! Stanley, você é tão cheio de sujeira que parece uma lata de lixo. É só tentar, me provoque só, é só dizer, vamos! Ah, tudo bem, você vai fechar aqui. Calma, mãe. Fique calma, mãe. Ei, pra que isso? O que você pensou, que estava carregado? Me dê isso aí. Você quer entrar no jogo, hein? Tudo bem, eu vou jogar com vocês. Como se sente agora? Hã? Hã? Eu vou atirar! Thank you. Michael. Linda está lá atrás. Lá atrás, né? É. Ei, como foi a caçada? Foi boa. Obrigado. Linda, qual o problema? Eu não sei. O que houve? Nada, eu não sei. Bom, tem que ser alguma coisa. Estou com o carro lá fora. Sim, eu estou bem. Tem certeza? Tenho. Me deixa sozinho, por favor. Sinceramente. Comigo, eu vou te levar em casa. Não, não, eu acho que vou com ele. Obrigada. Tá bem. Você está bem? Tudo bem. Pensou que sua vida ia se transformar nisso? Não. N40. Bingo! Temos o bingo. Johnny atrasadinho. Onde você está, Johnny? Aí está você. B15 e 16. Certo. N33. Certo. G16. Aí temos um vencedor. Saia da frente aí, minha filha. Eu não consigo ver nada. E o próximo número, I-16. Ai, eu queria que fosse eu. O maravilhoso 16. I-18. Aí você se torna um homem. Vamos lá, pessoal. G-60. Amigo, ajude aqueles que não podem se virar sozinhos. Ah, quer dançar comigo? G-47. Mas eu estou satisfeito com o que eu tenho. A maravilhosa vida que passei. Pense nisso, amigos, e eu vou dar o O-61. Como está? Oi. Olá, Steven. Há uma ligação para você. Talvez seja de Angela. Alô? Steve, sou eu, Mike. Michael? Michael? Ei! Ei! Como é que está? Eu estou bem, muito bem. E você? Ótimo. Ótimo. Ei, que barulho é esse, hein? Ah, é a cadeira de rodas. O quê? Ei, Steve, quando é que você vai sair? Ah, eu vou ficar aqui um bom tempo, Mike. Pra quê? O lugar aqui é ótimo. É um paraíso. Aqui tem basquete, sabe? Boliche. A princesa Grace veio nos ver outro dia. Michael. Ora, ora. Ei. Michael. Steve. Steve. Eu tenho que ir, Mike. Eu tenho que ir. Tchau, irmão. Steve. Steve. Olá. Como está? Quanto tempo, Mike? Quanto tempo? E você? É. Mike. Olá. Mike. Claro, claro. Nós conseguimos, conseguimos. Conseguimos. É. Eu não quero ir para casa. Eu sei. Isso é bom. Ótimo. É. É bom. Você parece bem. É. Está fazendo alguma caçada? Caçada? Ah, sim, fiz uma caçada. E pegou algum? Sim, não. Não pegou nenhum veado? Não peguei nada. Eu não sei. Por quê? Eu estava seguindo aquele bicho bonito, mas ele desapareceu. A Angela não o mandou aqui. Angela? É, ela não o mandou aqui. Não. É, ótimo. Eu tenho uma coisa para mostrar a você. É? Eu tenho uma coisa aqui. Vem aqui comigo um minuto que eu vou lhe mostrar uma coisa. Olha só, a Angela fica me mandando meias. Eu não vou mostrar meias a você, Mike. Isso vem todos os meses de Saigon. Eu não entendo. Eu não entendo. Esse lugar vai vir abaixo qualquer hora. É Nick, Steve. Nick está vivo? Mike. Ei. O que é que você disse? Como é que você sabe? Ei. Esse lugar aqui vai receber um temporal daqueles. Onde um cara como Nick consegue tanto dinheiro assim? Eu não sei. No jogo, talvez. Escute, Steve. Vou levá-lo para casa. Ei, espere aí, Mike. Você Steve, me prometeu. Vou levá-lo para casa. Vamos. Não pode ficar. Eu não quero aqui. Ir para casa. Vamos. Olha. Vamos. Eu vou levá-lo para cá. Droga, vamos. Cara. Olha, você me prometeu, cara. Vamos, eu não quero, Michael. Eu não quero. Você... Eu sinto muito. Faça o que seu coração mandar, cara. Estamos atrasados. Abra o caminho. Abra o caminho. Abra o caminho. Abra o caminho. Aonde você vai? Aonde você vai? Vem comigo. Não é o momento de passear. É preciso fazer alguma coisa. Lembra-se de mim? Cavaleiro, não estou te entendendo, não. Não lembra de mim? Escuta, cara, eu não estou te entendendo. Eu sinto muito. Eu tenho que ir embora. Lembra-se de Nick? Lembra-se de Nick? Onde ele está? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Ele desapareceu há muito tempo. Espere um pouco. O que é que você está procurando? Não tem mais nada para se ver aqui. Está vendo isso? O que é? Um jogo. É para você. É muito perigoso agora. Muito perigoso neste momento. Dá um giro. O que acha? Que tenho medo de você? Quero jogar com o americano. Vou apostar com ele. Apostas altas. Eu acho que sou mais maluco do que você. Tá. Como vou saber se sabe onde ele está? Porque eu sei só isso. Mas tem que levá-lo pelo rio. Porque só fico à vontade com uma roupa branca. Chegando. É aqui. Você quer mudar de ideia? Ainda é tempo. O que é que há? O que é que está vendo? Só porque nós fomos jogados nesse lugar? Vamos. Vamos, vamos depressa. Como é que é? Você vem, não é? O que é que está esperando? Vamos. Ele disse que temos que pagar para entrar. Quanto? $1,000. Diga ele que concordo. Ele disse que sim, o famoso americano está lá dentro. Tem que dar a ele mais $500 por essa informação. Fica doente de ver coisas assim. As besteiras continuam. O que é que você está aqui? Não é possível. Eu não sei. Como não sabe onde ele está? Eu tenho que perguntar ao chefe. Eu tenho que ir até lá. Ei, Nick. Você está bem? Nick, sou eu. Nick. Ei, ei. O que está fazendo? Nick, o que está fazendo, hein? Nick, o que está fazendo? Nick, qual é o problema, hein? Sai pra lá. Sai, sai. Você me conhece. Você me conhece, sou o Mike. Diga que sou o Mike. Diga que sou o Mike. É o Mike. Diga que sou o Mike. É Mike. Mike, Mike de quê? Mike de quê? Diga que sou o Mike. Mike de quê? Eu não sei. Nicholas, andei 20 mil milhas até aqui para te ver. Não faça isso comigo. Por favor, não faça isso. Por favor, não faça isso. Não faça. O que é com você? Não me reconhece? Hã? Não me reconhece? Hã? Nick, eu gosto de você. Você é meu amigo. O que está fazendo? Que não faça isso comigo, desgraçado. Você ouviu o que eu disse? Eu quero entrar nesse jogo miserável. Olá. Eu tenho um amigo americano aqui. Ele queria encontrar o seu jogador. Ele é muito corajoso. Ele já jogou com o tempo. De acordo? Quanto? Quanto? Tudo isso. Pode contar. Conte. É suficiente? Por que não? Espere. Como é isso, está bem? Eu não quero esse dinheiro. É, você não precisa. Junte esse. Vê se chega. Já é suficiente? Já toma. Fala, adiona. Nós não temos muito tempo. Nós não temos muito tempo, Nick. Não. que é que... É isso que quer. É isso que você quer. Eu amo Nick. Faça isso. Ande, Nick, vamos para casa. Vamos para casa. Casa. Fale comigo. Ande, Nick, fale comigo. Nick. Nick. Espere um pouco. O que fez com seus braços? Nick. Você se lembra das árvores? Lembra do jeito diferente das árvores? Lembra disso? Você se lembra? Hã? As montanhas. É. Lembra disso? Um tiro. Um tiro. Um tiro. É. É. Nick! Nick! Nick! Não, Nick! Nick! Nick! Esse parece ser o último capítulo na história do envolvimento americano no Vietnã. Também foi o maior movimento de pessoas isoladas na história da América. Hillary Brown, da ABC News, a bordo da base marítima de ataque USS Hancock, ao sul do Mar da China. Eu pego as mesas. Axel, traga aquelas duas mesas para cá, sim? E sintam-se todos em suas casas. O café está pronto. Eu pego as xícaras. Está bem, eu vou ajudar. Eu ajudo você também, John. Ei, tem xícaras demais aqui. Como é que vocês preferem os ovos? Você quer só cozido, John? Fritos. Fritos. Ei. Tome cuidado, lindo, está quente. Ei, Axel, que tal uma cervejinha? Boa ideia. Tome, eu vou fazer os ovos. É, e eu vou ajudar a você. Não, linda, sente-se, sente-se. Coloque o café. Foi um dia muito triste. To the ocean, Esse é Nick. Anik. Anik. Anik. Anik. Anik.